Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou salva o teu servo, tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Ouvir o meu clamor, Senhor. Diga a Ele mais uma vez. Deixe o Espírito de Deus tocar seu coração. Deixe ministrar a sua vida aquilo que Ele deseja nessa noite. Senhor, incline-se. Senhor, incline-se. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, socorrer.